na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. A palavra Cristo no hebraico é Messias, ou que significa ungido. O Senhor. Então temos três nomes: Salvador, Cristo e Senhor. Agora, Salvador, e essa que eu quero que nós falamos hoje, porque nós falamos muito sobre a salvação, ser salvo. Nós falamos e damos oportunidade cada domingo para pessoas receber Jesus como o seu Senhor e Salvador. Agora, salvação, há certos mitos à volta da salvação. Há muitas pessoas que pensam que são salvos, que provavelmente não são, não é? Porque há certas ideias erradas acerca da salvação. Fazendo parte de uma igreja não salva ninguém, como viver numa garagem não faz de uma pessoa um carro, não é? Ou estando em McDonald's não faz de uma pessoa um hambúrguer, não é? Então, estando na igreja não significa que és automaticamente salvo, ou que vais parte, não é? Não. Mas há vários mitos, eu quero que nós falamos sobre isso rapidamente. Há um mito que diz que a salvação é baseada nas obras que nós fazemos, ou sendo bom. Uma pesquisa feita em América, um inquérito, descobriu que 50% das pessoas pensam que a pessoa é salvo por ser uma boa pessoa. 50%. Isso que significa que 50% das pessoas estão completamente erradas, não é? Porque ninguém é salvo por ser, não é, uma boa pessoa. Agora, sendo salvo, nós devemos fazer boas obras, mas boas obras não salvam ninguém. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 10, diz que não há um justo, nem um sequer, né? Em versículo 23 diz que todos têm pecado e desviado da glória de Deus. Então, não há nenhuma pessoa com a sua própria bondade que é salvo. Mas graças a Deus, né, pessoas que são salvos devem fazer boas obras, né? Sai de uma transformação da vida, não transforma a vida. Em Efésios 2, versículo 9, diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Salvação não vem por ser uma boa pessoa, por fazer coisas boas. Okay? Mas é um mito. Muitas pessoas pensam e acreditam assim. Ah, mas é uma boa pessoa. Ah, mas não faz mal a ninguém. Ah, mas claro que pronto. Eu faço, né, a minha parte, eu sou uma pessoa boa. Né? Salvação não é baseada nas obras que nós fazemos. Segundo mito. Salvação é estar contristado por causa do pecado. Está triste. Não, a salvação, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, diz: não porque foste contristado, contristados, não é? Que é salvo. Não é porque a pessoa está triste. A pessoa pode pecar, não é, e estar muito triste porque tem pecado, mas é mais por causa das consequências do seu pecado. Mas estando triste por causa do pecado, não é a mesma coisa de ser repreendido. Não é? Nós podemos, não é, fazer o mal e sentir mal porque magoámos alguém, porque criou um problema, e porque agora estamos a sofrer as consequências, mas tirando as consequências, talvez a pessoa ia fazer mesmo. Não. A salvação não é baseada em estar triste por causa da vida que nós vivemos ou levamos. A salvação é baseada numa coisa muito mais profunda que isso. E nunca devemos identificar ou dizer que arrependimento é sentir a tristeza do pecado. Okay? Terceiro mito. A salvação é ganho por acreditar. Fé, ou acreditar, faz parte da salvação, mas não é salvação. A Bíblia diz em Tiago que até os demônios creem. E tudo mais, eles têm um medo, eles creem mesmo que Deus existe. Há muitas pessoas que creem que Deus existe, creem que Ele é o Salvador, creem que Jesus é o Filho de Deus, mas não são salvos. Então é um mito. Ah, mas eu creio, eu tenho a minha fé, mas não são salvos. Quatro mitos. Salvação é ser perdoado. Perdão faz parte da salvação. É a parte que Deus faz. Ele nos perdoa. Mas o perdão não nos salva. Okay? Há pessoas que mentem. Depois vem e diz, oh, perdão-me, eu não devia dizer isso, perdão-me. Depois amanhã faz a mesma coisa. A pessoa tem recebido perdão, mas não houve mudança. A salvação tem uma mensagem, e essa mensagem foi anunciada por João Batista. Foi a primeira pregação de Jesus, e foi a primeira pregação da igreja de Pedro no dia de Pentecostes. Vocês conseguem adivinhar qual era essa mensagem? Arrependei-vos! Arrependimento é a nossa viragem, a nossa mudança. Sem mudança, não há salvação. Arrependei-vos, será salvo. Arrependimento é tão importante. Em Lucas, eu vou somente ler várias passagens que eu tenho anotado aqui. Lucas 13, versículo 3 diz: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se não há mudança, não pensa, não engana a ti mesmo que és salvo. Não pensa que acredites em Deus, que estás na igreja, que Deus perdoou-te porque te pediste perdão e Deus perdoou-te. E não engana a ti mesmo que és salvo. Lucas 15, versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. O que é que traz a salvação? O que é que traz a alegria? Uma festa no céu é quando alguém faz uma mudança. Vira as costas do pecado. Caminha na direção a Deus. Pessoa que só diz, eu creio, mas continua a fazer exatamente. Essa não é crer, essa não é fé, essa é... É feizada. Essa não é crer. Essa é crença, essa é outra coisa, mas não é acreditar. Sem arrependimento, não há salvação. Não há salvação. Por isso, a primeira, na preparação, de Jesus por João Batista, era chamar as pessoas a arrependimento. Fique preparado porque Jesus vem. A primeira mensagem, a primeira palestra de Jesus era arrependei-vos. Chamar as pessoas a arrependimento. E só olhando para mensagens de Jesus no Novo Testamento, Ele estava a chamar as pessoas numa mudança de vida, não uma nova religião. Ele estava a chamar as pessoas de virar as costas do pecado. Reconhece o seu erro e larga o passado e agarra, não é? Uma vida nova. E nós falamos muito sobre, não é, a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, e às vezes nós colocamos um foco, não é, sobre a bondade e misericórdia de Deus, é uma pequena lanterna sobre a nossa responsabilidade, a nossa parte. Mas a Bíblia diz em Romanos 2:4, diz que a bondade de Deus leva as pessoas a arrependimento. Porque Deus é bom, porque Deus faz coisas, nem mesmo cura e faz tantas coisas na nossa vida, é para reconhecer que Ele é Deus e nós temos que mudar a nossa vida. E claro, quando nós temos essa atitude, porque arrependimento não é somente não fazer o mal, mas uma mudança da nossa mente acerca do mal e acerca de Deus. Mudar na mente e na ação. E essa que é, quando eles anunciaram, vem o Salvador, não vem alguém para pintar de branco o que é que nós temos estragado. Dá uma cobertura assim de graça que esconde a nossa maneira de viver. Não. Ele veio para revelar aquilo que estava escondido. Expor o mal. Levar sobre ele, em público, em pleno público, todo o nosso pecado. Ficar assim exposto para levar-nos arrependimento. Essa é a mensagem que nos liberta. Liberta do engano, liberta do nosso conformismo, liberta da nossa incredulidade, liberta de tudo que nos prende, não é? Que nós escondemos e tentar criar uma imagem que não é nossa. Imagem falsa. Mas quando nós fazemos uma mudança de vida, não há nada para esconder. Podemos viver, não é assim, com a luz brilhando sobre nós, porque não há nada para esconder. Porque nós mudamos. Não temos que esconder o nosso passado, não temos que esconder aquilo que fazemos sozinhos, não temos que esconder aquilo que passa em casa, não temos que esconder nada, porque nós mudamos. Tenho pensado, né, que às vezes eu encontro em mim um desejo de pecar. Eu não sei se vocês têm às vezes um desejo de pecar. Pai, vocês são mentirosos, não é? Às vezes eu fico ali e depois vem aquela condenação. Pai, eu não devia pensar assim. Nem devia desejar, mas eu, falando honestamente, eu digo, pois eu quero. Eu quero.